Mas, ouvintes do Não Ovo, estamos de volta com mais um Teoria Não Ovo, o podcast mais querido pelo brasileirinho. É, viemos para plantar dúvidas, mais uma vez. Mais uma vez. E para plantar dúvidas e colher soluções. High five aqui nessa porra. É bom que a gente vai se sincronizar desse jeito. Nossa, o que tá acontecendo aqui? Eu acho que trazer cerveja para o podcast não foi uma boa ideia. A galera tá muito louca. Estamos aqui com Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian. Tudo bom. Como é que tá a família? Tá tudo bem? Tá bem, todo mundo bem. Que bom. Igor Seco! Fala, meu povo! O povo tá falando nesse momento. O povo tá falando demais. Sempre que você fala meu povo, o povo grita nas ruas. Ah, eu falo, fala meu povo, aí o povo fala, eu falo, cala a boca. Credo. Mau humor. E Luigi Rister! Olá, fiéis ouvintes do Teoria Não Ouve. Teoria Não Ouve. Preparados para ter as suas cabeças explodidas. Mais uma vez. O último Teoria Não Ouve foi sobre como ser um mendigo. Foi. Né? Muito didático, inclusive. Foi didático, porque eu tenho certeza absoluta que alguém que ouviu o podcast de como ser um mendigo vai virar mendigo. É, porque os caras ficam nesse papinho, se nada der certo, eu viro mendigo. É. Então a gente facilitou a tua vida. A gente sabe que agora, nesses tempos de crise, muita gente vai sobreviver. Graças ao Não Ouve. Não, muita gente vai virar mendigo, muita gente vai lembrar dos nossos ensinamentos no podcast e vai seguir. Sim, vai seguir a nossa cartilha. E se ele for bom mesmo, ele não vai pedir dinheiro quando vê a gente na rua. É, se ele for bom mesmo, não vai virar mendigo, né? Mas tudo bem. Mas é praticamente isso. Mas ele pode ser um bom mendigo. Pode ser um bom mendigo, um melhor mendigo. Se tiver que ser, que seja um bom mendigo. Exato. E aí, olhando as notícias aí da semana, o que que tá acontecendo aí pelo mundo e tudo mais, a gente chegou à conclusão que um tema que tá muito aí aparecendo bastante, abalando na balada, é o quê? É a descoberta da água em Marte. Água salgada. Da água salgada em Marte. A água em estado líquido. A água em estado líquido e salgada em Marte. Geraldo Alckmin ganhou um prêmio por isso, não foi, não? Deve ter ganho. Mais fácil achar água em Marte do que na Cantareira. Tá fácil demais. E aí, pensando nisso, alguns fiéis ouvintes aí do Não Ovo mandaram uma sugestão no nosso Twitter, o @NãoOvo, falando, galera, por que vocês não fazem uma teoria sobre e se a NASA fosse brasileira? Sim, muito bom. Eu achei interessante essa sugestão. A brasa. Seria brasa? A brasa. Aí já começou. Geralmente a gente deixa o nome pro fim. Tem um nome agora. Não, já começou bem, já. A brasa. Tem tudo a ver. É, porque é importante a gente ter essa coisa. Se a NASA fosse brasileira, vocês vão acompanhar no raciocínio. Porque o brasileiro, ele gosta de ter orgulho quando tem outro brasileirinho, tipo assim, o brasileiro da NFL. O brasileiro do Oscar. Sim. O brasileiro responsável pela construção da ponte da China. Assim, foda-se que tem outros 415 americanos. Tem 400 pessoas lá. Não, mas tem o brasileiro. Esse dia eu tava lendo uma história no Twitter, eu não lembro, porque era um cara que eu sigo retweetando, um seguidor dele, que ele contava que o professor falava assim, na produção de Matrix, tinha um brasileiro. Olha isso. Um brasileiro de Matrix. Aí, como que é o nome? Ele falava fulano de tal. E o cara foi no IMDB, né, que o IMDB quem acessa, sabe que ele tem todos os dados, quem é o diretor. Quem trabalha nos filmes. Todo mundo. E ele falou, cara, eu não achava o nome. Aí eu fui perguntar pro professor, quem é o brasileiro de Matrix? Sim. Ele falou, não, ele era assistente do cara do cabo. Do cabo. Assim, resumindo, o brasileiro gosta dessa coisa. O brasileiro, não sei o quê. O astronauta brasileiro. Agora a gente vai ter uma agência espacial brasileira. Uma agência espacial. A Brasa. A Brasa. Não é a NASA. É a Brasa. Tem tudo a ver com o Brasil, sem contar que... Cara, o pior é que eu tenho certeza absoluta que seria Brasa mesmo, cara. Sim. Não teve aquela revista lá que colocou o Cristo Redentor voando, lembra? Voando. Ah, o Brasil tá voando demais, meu irmãozinho. É, aí botou Jesus, o Brasil é ascensão. Quem diria, hein? 5, 4, 2, 3. Brasil! Quando a gente fala em NASA, as primeiras coisas que vem na cabeça, o que é? O que é o nariz? Às vezes, né? Às vezes é a NASA. Se você for viciado em cocaína, aí você não... Quando a gente pensa em NASA, a gente pensa em foguete. né, obviamente, em excursões aí interplanetárias, né, e tudo mais, e também em descobrir coisas novas fora do planeta Terra. Satélite, sonda, tudo mais. Quando a gente fala em NASA, a gente pensa isso, mas é o principal ali, é o foguete. Né? E é isso, isso me deixa já cismado. Né? Se a NASA fosse brasileira, né, como será que seria o foguete dos brasileirinhos? É, o brasileiro é o seguinte, a gente tem que começar, pensa assim, tá lá a Brasa, tá, vai lançar um foguete. Primeira coisa é que se tá planejado, por exemplo, a Brasa vai lançar o primeiro ônibus espacial, certo? No dia 20 de maio de 2017. Já seria um busão espacial. Já não vai lançar. Busão espacial. Vai atrasar. Já não vai sair. Vai atrasar. Vai ter as... Porque eles vão dar um jeito de segurar ali pra pegar mais licitação. O busão nunca chega na hora. Entendeu? Nunca chega na hora. Há problemas na construção do Brasa. Vai afundar o chão igual afundou aqui em São Paulo, do metrô. Vai morrer umas 20 pessoas. Alguma coisa de errado vai acontecer na Brasa. O busão nunca chega na hora e quando chega já tem 30 pessoas em pé. Assim. O busão espacial da Brasa é ser... O pessoal segurando naquele pé. Já ia ser esquisito. Assim. Já ia ser alguma coisa estranha. Sabe uma coisa que eu acho que vai ter muito no nosso no espacial da Brasa? Porque quando você vai assistir um filme... Né, um filme americano no cinema, tá lá, só aparece lá Warner Bros, ou Fox, ou Sony, e começa o filme. Que no Brasa é assim: Petrobras. Petrobras. Vale do Rio Doce. Nossa. Globo Filmes. Farmácia do Zezinho. Padaria Avenida. Ultra Farma. Aí é 15 minutos de filme e tá lá ainda. Posto do Tuxaco. Selma Confecções. Posto do Tio Zé. O foguete da Brasa vai parecer um carro de NASCAR. Tapado de patrocínio. O foguete da Brasa vai estar lá assim, ó. C&A, Renner e não sei o que. Vai ser a camisa do Vasco, vai estar muito louca. Vai ter uma bandeirinha do Brasil na frente assim. Vai ser a camisa do Vasco. No capô do foguete vai ter uma bandeirinha do Brasil. Então, mas aí que tá. Será que vai ser um foguete? Isso que eu tô imaginando. Porque a gente, quando imagina foguete, todo mundo tem uma visão, né? Cada um aqui tá pensando no foguete, a pessoa que tá ouvindo aí, eu não ouvo também, tem a visão de como que é o foguete. Alguns pensam mais parecido com um vibrador, outros pensam mais parecido com uma garrafa, enfim, cada um pensa da sua maneira. E eu tô imaginando, será que o Brasil, ele é um povo muito criativo? O Brasil é um povo muito criativo. Eu não sei se o Brasil ia fazer um foguete no formato de um foguete. O brasileiro, ele é criativo, ele... Eu tenho minhas dúvidas. Será que é o Brasil que vai revolucionar e vai lançar um foguete no formato de uma bola de futebol? Olha aí! Interessante. Já consigo imaginar a base Rei Pelé. Ia ser lançado... A base Tafarel. Não, a base... Não, mas é que lança. Não, tem que lançar. Tem que ser um chute. Vai ser um chute, é o Pelé. É um chute para o espaço. Não, a base Serginho Chuapa. A base Roberto Carlos. Eu tenho uma visão um pouco diferente de como seria. Porque assim, sempre que a gente fala em foguete, a gente tem que imaginar também que tem aonde? Tem o cabo canaveral lá, que vai lançar os foguetes americanos, tem outras bases aí pelo mundo que lançam os seus foguetes. O Brasil, qual que é o principal ponto turístico para o gringo no Brasil? Qual que é o lugar? Eu acho que é o pessoas pensam. É o quê? É o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. O gringo falou Brasil pro gringo. Praia, é o Rio de Janeiro. Então tem que ser no Rio de Janeiro a nossa base, da Brasa. Pode ser. A base Brasa. Copacabana? Tinha que ser em Copacabana. Não sei aonde. E aí que eu tô. É isso que eu tô imaginando. Agora, o que eu pensei assim de imediato, que de repente pode funcionar, o que é? É o brasileiro transformar o Cristo Redentor. No foguete. Poxa, aí sim. Você tá entendendo por quê? O Cristo Redentor já tem a asa. Já tem a asa. Já dá pra controlar. Já tem a asa. É, sem contar que o brasileiro é muito religioso, ia ser uma coisa muito simbólica. Sim. Cristo ascendendo aos céus novamente. Olha, é tipo um Megazord. É um Megazord voando. Que bizarro. Entendeu? E já mas tá no ponto automaticamente já coloca o Didi como o primeiro capitão. Primeiro astronauta brasileiro. O Didi ia ser o primeiro piloto brasileiro. Puta que pariu. Finalmente ia descobrir isso no céu tempão. Né? Muito bom, cara. Pera, paz. É nesse momento que o Teoria Não Sofre tem que respirar, porque a gente precisa, ó, já surgiu boas ideias. Pô, Teoria Não Sofre. Então, em vez de ser o Cabo Canaveral, vai ser o Cabo Corcovado. É, o Cabo Corcovado. Vai ter a nossa nave vai ser em formato de Cristo. É, o Cristo Redentor. Didi é o capitão e a missão no céu tem pão. Missão, porque as missões têm nome. Tem nome. Apolo, não sei o quê. Tem nome as missões. Missão no Céu Tempão. Então é Missão no Céu Tempão, caralho. Já tá demais. Ah, pra mim pode acabar o podcast. Não tem como ficar melhor que isso. Não tinha aquela teoria de tchau, que... um abraço, tô indo embora. Não tinha aquela teoria de que a Lua é feita de queijo? Tem. A gente descobriu um planeta que é feito de pão. É, mais ou menos isso. Ou Plupão. Plupão. O Plupão, que merda. Que lixo desse. Não, porque se a gente pensar, o Cristo Redentor, ele já tá posicionado, muito bem posicionado. A aerodinâmica dele é boa. Não, ele já tá num lugar legal. Que é um lugar, já tá alto. É, caso não suba muito. Já tá no alto. Já tá lá. Se só for um, hein, e cair, já voou, já voou. Já subiu pra caralho. Já voou um pouquinho, entendeu? Que é o que pode se esperar de qualquer coisa feita no Brasil, cara. É isso. É daí, lembra do drone? Drone português. O cara lança, né? Que a gente postou no Não Salva. Procure, drone português. O drone português lá, procura. Drone português Não Salva no Google, aí que você acha? Um post magnífico. Enfim, ó, o Cristo Redentor já tá com a asinha, já feita. Já economiza dinheiro. Já economiza grana, já todo feito, é só deixar, né, ali pelo oco do nosso foguete, a gente botar as turbinas ali. Uhum. Já tá muito bem posicionado, sem contar que naquela posição, o Rio de Janeiro inteiro vai ver. Olhar ali da praia. E aí o brasileiro, ele transforma tudo num desfile de carro de bombeiros, né? Isso. Então ia ter festa em Copacabana. E é bom que ia fazer bombeiro, inclusive. Então carnaval. Ia ter show. Ia ter Claudinha Leite. Claudinha Leite, a galera na praia, olhando pro Cristo sair voando. Sem contar que tem essa camarote, mensagem. Ia ter o camarote Brahma lá. Com certeza absoluta. Ia ter o camarote Brahma. Ia ter um monte de iate ali na água. Ih, puta merda. A Globo ia estar com aqueles estúdios, né? Bem em cima, assim, do Corcovado, mostrando. E só a Globo ia poder transmitir. O camarote. Isso é muito importante frisar. A Globo ia ser a única que ia poder transmitir. E o camarote ia ser dentro do bondinho. Ia ser. Pronto. Puta, entendeu? Fecha o camarote, é o quê? Fechou um bondinho. Fechou. É o camarote da Vivo ali. Você já fecha um bondinho, né? Que já pra ter a visão legal ali do Cristo Redentor sair voando na missão. O Cristo 1, será? Sempre tem um número, né? Tem que ter. É verdade. Então pode ser o Cristo 1. Ou pode ser Redentor 1 também. Redentor 1, acho que é mais E o bom é que pra colocar os patrocínios todos, dá pra vestir uma camisa do Vasco nele. Pra... Só não, bota não, mas, uma mas camisola. Mas daí é óbvio que ele vai subir e cair, né? É meio perigoso. Não precisa botar camisa, não. Acho que as propagandas cabem ali. É só lembrar grande, bota um monte de patrocínio. Linguagem, MC Guimê, voador. É, tipo, é o Cristo do MC Guimê. Quem pagar mais fica mais bem posicionado, entendeu? É, isso aí. Quem pagar mais é assim que funciona. Sim, e o diferencial da nossa nave é que o Didi, que é o nosso capitão, ele vai estar posicionado. Peraí. Se o Didi é o capitão, os propulsores são extintores de incêndio? Pode ser. Já economizou. Pode ser uma tecnologia brasileira. Porque se você para pensar, teve uma lei agora há pouco que desobrigou todo mundo a ter extintor de incêndio no carro. Sim, verdade. Sobram muito mais extintores de incêndio. Boa, eles podiam juntar pensado. Tudo isso, né? Junta bom, tudo, economiza milhares de Igor dinheiro, do céu, você foi um gênio agora. Ia ter uma campanha nacional, doe seu extintor. Doe seu extintor. Cara. A Brasa vai pegar todos os extintores do Brasil que foram desobrigados a serem usados nos carros e usar para levar o homem a descobrir se no céu tem pão. Exatamente. Que maravilha. 4, 2, 3. Brasil! Não, mas eu acho que agora, já que a solução principal tá feita, a gente precisa começar a discutir detalhes técnicos. Por exemplo, quem seria a tripulação? Que a gente só tem o capitão Didi. Tem o Didi. O Didi não vai fazer a tripulação sozinho. Tendo em vista que o Didi é a primeira nave onde o capitão não fica no centro, fica na mão. Na mão. Ele fica na asa. É do lado de dentro, por favor. É, fica na asa. Então Didi. É meio que uma... É uma Enterprise um pouco diferente. Mas ali. Mas quem seria? Será que a gente teria, sei lá, youtubers? Vamos pensar. Na tripulação? Eu não sei. YouTube. A gente tem que procurar pessoas que tenham... Represente a brasilidade. Não só que represente a brasilidade, mas é que assim, eles tenham conhecimentos técnicos sobre ou aviação ou sobre espaço. Especialista no assunto, é isso que você quer? Então, especialista. Então, eu acho que o Luciano Huck e a Angélica entravam. Porque tiveram. Eles sabem, já passaram por um momento. Passaram apuros no helicóptero. Sem contar que o Luciano Huck, ele é mó intrometido, né? Ele meio que obrigou o estúdio a deixar ele dublar aquele filme Encantada. Ah, é? Não sei essa história. Ele faz o príncipe. Então ele pode estar ali fazendo parte da tripulação, ele pode... Ao vivo do Caldeirão do Huck. Não, ele faz um lata velha na porra do foguete. Isso é bom também. Entendeu? Faz um lata velha ali. E eles são o casal inspiração pro brasileiro. Sim. Olha só, o casal perfeito. É o casal Brasa. O casal Brasa. Então, Luciano Huck de Mocó, Angélica vai junto? Tem que ter uma mulher. Então, tem que ter Angélica. Tem que ter uma mulher. Porque agora o Brasil discute muito essa coisa da participação da mulher. Claro. Então tem que ter Angélica. Até porque a Angélica vai de táxi espacial, né, gente? Ah! Esse ônibus espacial. Então tem o Didi, tem a Angélica, tem o Luciano Huck. Já estamos aí com 3 tripulantes aí. Qual que é a média de tripulante numa nave? Não faço a mínima ideia. Aqui no Brasa, vai ter vários. Vai ser igual elevador aqui no Brasil. Ó. Máximo permitido, 9, entra 30. Coração de mãe ali. É do metrô, máximo capacidade, 1.000, entra 5. Olha o tamanho do Cristo Redentor. Olha quantas pessoas cabem aqui. Cabe muita gente. Quantas pessoas quiser. Quem mais vocês acham que tem uma... O espírito aventureiro. Eu acho que... Comandante Hamilton. Comandante Hamilton é bom. Comandante Hamilton é bom. Mas eu acho que quando se fala em espírito aventureiro... Bruno de Luca. Quem? Bruno de Luca. Bruno de Luca. Bruno de Luca tinha que estar. Ele tem um blog de viagens. Ele já é um viajante. Ele já sabe. E outra, ele é o garoto propaganda da onde... Decolar. Já é um patrocínio forte. Cara. Já entendeu? Tudo se conecta. Eu tive um Mind Blow agora. Mind Blow. Estourou sua mente agora. Tudo se conecta, meu amigo. Fala em português. Você tá na Brasa, não na NASA. A minha cabeça explodiu. Isso aí, ó. Que belo. Minha cabeça explodiu. Então nós temos o comandante Hamilton, que é o maior expert aí. Ele ia ficar ao lado do comandante Didi também. Sim, eu acho que o comandante Hamilton, ele é meio que o copiloto ali, porque é o cara que mais entende de aeronaves, é o comandante Hamilton, não tenho dúvidas. Mas o Didi, mas o Luciano Huck, a Angélica e o que mais? O Bruno de Luca. Pra fazer a cobertura. Fazer a cobertura. Né? Legal. Tem mais alguém aí que pode entrar aí como tripulação? Cara, mas a única pessoa que eu conheço que consegue se comunicar com o comandante Hamilton é o Datena. Mas o Datena fica em terra, mas o Datena é da equipe de terra. Não, o Datena ia fazer a transmissão. O Datena, ele meio que ele tá fazendo 3, 2, ele tá no microfone, inteiro da Brasa. Eu acho que quem tem que fazer essa contagem agressiva é a Vanusa. 10, 7, 8, 5, 3. Ela vai cantar o hino e depois fazer a contagem. Tudo errado, tá tudo na caixa. E aí a gente vai... Vamos dizer que a tripulação técnica da Brasa é essa. Sim. Ok? São os experts aí da Brasa, são esses. Mas aí, digamos que... Na missão no céu tempão, nós enviamos o nosso Redentor 1 para algum planeta, né? Porque aí, né, tem Marte. Lançou. Está lançado. Será que ia ser feriado nacional? Com certeza. Tem que ser. Ia ter jogo do Brasil nesse dia. O dia que o Brasa lançou o Redentor 1. Eu digo até que a Joelma deveria estar nesse. Ia ter cobertura igual na Copa. Nesse foguete. A Globo acompanhando o ônibus da seleção. Ah, virou a esquerda. Ah, com certeza. Ia ter daí, tipo, tá chegando ali o Didi. Tá no táxi. Com certeza. Eu ainda... Taxista pegou o caminho errado. Bandeira 2. O Davi Luiz também é um ótimo capitão. Ah, boa. É alguém bom pra tá. Davi Luiz, que leva ali, ele só quer dar alegria pro povo. Ele quer ser o astronauta, orgulho. Ele quer sair. Não, ele ia sair. Ele ia tirar o capacete e ia estourar aquele cabelo dele. Lindo. E até aquele impacto visual, né, nos brasileiros. Acho que a gente tem que levar o Davi Luiz pro espaço. Com certeza. Deixa a Joelma, porque a Joelma já foi traída pela Lua. Então, ela aí que tá. Eu acho que a Joelma devia ir, que era pra ela ver a Lua de perto. Pra ver que bateu olhos nos olhos ali com a Lua. Do nosso ônibus espacial. Ele vai pousar em algum lugar? Então, aí que tá. Pra onde vai nosso ônibus espacial? Ele vai dar uma volta e voltar pra Terra? Ou ele vai parar? Normalmente é isso que faz. Eu acho que o Brasa tinha que tentar chegar em Marte. Marte. Então, aí que tá. Como seria a colonização de Marte? Isso que eu ia falar. Se o Brasil lançou um foguete... O Redentor 1, a gente, ao mesmo tempo, além dos experts que estão aí nesse busão espacial, também temos que levar... pessoas para colonizar Marte. Cara, porque o Brasil tem que estar na frente. Mr. Catra coloniza qualquer coisa. Boa, Igor. Mr. Catra. Ah, mas aqui não tem forma de vida ainda. Ele transa com uma pedra e a pedra vai começar a ter filhos. Sim. Mr. Catra seria o principal colonizador de Marte. Ótimo, ótima ideia. E eu acho que, importante, tem que levar o Geraldo Alckmin pra gerir a questão da água em Marte. Da água em Marte. Ah, mas não tem, tem só um negocinho lá é sazonal que tem um pouquinho de água. Deixa comigo. Deixa pro pai. Deixa que o relatório vai estar diferente. Pro pai. Então a tripulação vai conter Davi Luiz. Davi Luiz. Já temos Davi Luiz. Vamos lá. Que ele vai ter que dar alegria pro povo se matando no espaço, no vácuo. Ele vai dar alegria pro povo se matando. E aí a gente tem o Mr. Catra que vai se reproduzir com pedras, por enquanto que é a única coisa que tem. Sim, vai colonizar. Ou se encontrar algum extraterrestre também. O que tiver ele come. Eu acho que a miscigenação de raças ali, ela o Mr. Catra é perfeito pra isso. Pode, exatamente. Ele e a gente vai ter o Geraldo Alckmin pra dar um jeito de extrair terra, extrair água daquela terra seca. Perfeito. Tá. Perfeito. Então já temos aí uma... E aí eu acho que a gente, assim... Eu acho que tem que levar um vendedor de soufflé também. 5, 4, 2, 3. Brasil! Toda colonização, pelo menos em filmes, né? É. Quando acontece alguma merda no planeta, o planeta vai acabar. Aí sempre tem alguma coisa que é relacionada. Dá a entender que é a Arca de Noé, né? Uhum. Sempre tem uma nave, ou sempre tem um barco, que é o que vai sobreviver, que daí vai o presidente dos Estados Unidos, que vai não sempre tem essa. Vai aquelas famílias ricas. Vai a família. Esse filme sempre. Só que assim, ao mesmo tempo, eles levam pessoas que seriam inteligentes, né? Suficiente para poder colonizar um novo planeta. Então nós temos que pegar os brasileiros que são os mais inteligentes para poder colonizar um novo planeta também, como né? Quem são os grandes cabeças aí do Brasil? Aqui no Brasil tem a lenda que o Jô Soares é o homem mais inteligente. Mais inteligente no Brasil. Ele é. Ele e o Roger. O Roger, o maior QI do Brasil. Né? São as duas maiores lendas. As maiores lendas da inteligência brasileira. Eles bem pensado. A dupla do desenvolvimento humano em Marte. Cara, Jô Soares. Você vê que ser o cara Roger. Mais inteligente do Brasil, tipo, é a mesma coisa de ser rico no imobiliário. É, mesmo, né? Não significa porra nenhuma. Né? Nada! Não significa nada, né? Então, Jô Soares e Roger, os mais inteligentes do Brasil. Eles vão pra estariam nesse ônibus aí. Mas aí tem um problema. Diz que o Jô Soares é petralha e o Roger não sei o quê. Ah, mas aí, meu amigo. Eles vão ficar brigando novo, lá. Mas é bom, pô, assim. Não, porque tem aí. Um de cada partido. Mas Marte é o planeta vermelho, cara. Vai dar xablau isso aí. Vai dar xablau. Mas a gente tem que ver. Os caras vão achar que é conspiração do PT. É, mas a água é azul. Né? Vai estar o Geraldo Alckmin lá, que é do PSDB. PSDB. Não, acho que não tem problema. Eu acho que assim, é uma nova visão, é um novo mundo. Um novo patamar. Nós temos que misturar todo. Não existe mais vermelho e azul. É, não existe mais o Brasil, agora não, é Marte. Agora é outra pegada. Não existe mais o mundo, agora é Marte. O negócio no momento é Marte. E é Marte ataca. Estamos atacando Marte nesse momento. Quem mais são pessoas que poderiam contribuir? Por exemplo, não só pessoas inteligentes. Eu vou tentar exemplificar de outra maneira. Eles levam, por exemplo, um músico, né? Que seria o cara que desenvolveria a música. Guardar a arte, né? Essa preservação da arte, entendeu? É bonito. Sempre tem uma pessoa que vai ser aquele porta-voz de um determinado assunto, de uma determinada cultura. Quem seria o brasileiro relacionado às artes musicais que a gente poderia levar para Marte? Olha, é tanta opção que agora você pegou. O Ed Lemon, eu acho. Ed Lemon? Existe uma chance dele ser de lá, inclusive. De repente ele volta pra casa. Mas qual que é a sustentação de ser o Ed Lemon? Eu acho que ele é um cara que ele pode ser muito bem aceito pelas raças alienígenas. Ah, eu acho que nesse caso, então, é muito melhor levar a MC Maiara do que ele. MC Maiara, porque, cara, já tá o MC Catra. MC Maiara, ela pode servir como reprodutora. Não, ela não vai lá pra se reproduzir. Ela vai lá pra levar cultura. Então, pode ser MC Melody, então. Melody, tá novinha. MC Melody. Cara, a gente tem que lembrar que a viagem até Marte leva alguns meses. 9 meses. Leva 9 meses? Ok. Meses. Até lá, a MC Melody, ela vai... Já vai ter o quê? Uns 7 anos. Ela vai amadurecer a forma adulta dela de pensar. Claro. Ela vai chegar lá sendo uma ótima ministra da cultura de Marte. Olha aí. Calma, cara. Você já quer instituir já tá cargos? Já tá fazendo... Não, eu estou só colocando ideias. Não, mas eu acho que a Melody é uma boa contribuição que a gente pode levar pra Marte. Sabe por que ela pode ser uma boa contribuição? Porque assim, se os alienígenas tiverem um modo próprio de falar, a única pessoa pessoa no Brasil que conseguiria falar com alienígenas. É a Melody. É a Melody, porque ela já fala na linguagem dos golfinhos. Ah, é verdade. É, né? Verdade, ela já faz falsete. É, e segundo o guia do Mochileiro das Galáxias, os golfinhos são a raça mais inteligente. É a raça mais inteligente. E tem água salgada em Marte. Então os golfinhos, eles vão... Ih, olha aí, tá se conectando. Então a gente precisa mandar golfinhos pra lá também? Ah, não sei. Esse pá já tem. É, segundo o Guia das Galáxias, aí os golfinhos são seres extremamente inteligentes. Sim. Ao mesmo tempo nós temos água em Marte, água salgada em Marte, ao mesmo tempo levando a MC Melody, que é a pessoa que mais se aproxima, o humano que mais se aproxima do linguajar de golfinhos. Eu acho que ela seria uma boa pessoa pra representar a música. É, essa arte aí, a música seria pra bem propagar. Interessante. Exato. Agora, na questão de arte visual, quem que é? Ah, já sei. O grande brasileiro, que é o grande grafiteiro do Brasil, quem que é? Romero Brito. Carlos Adão. Carlos Adão, melhor que Romero Brito. Carlos Adão. Melhor que Romero Brito. Romero Brito tem uma certa rejeição. Coitado do Romero Brito. Quem é Romero Brito perde Carlos Adão. Carlos Adão, ele tem uma... Ele é outro patamar do grafite ali, né? Carlos Adão. Se bobear, já tem até um Carlos Adão escrito lá em Marte, a gente não sabe. Cara, com certeza vai ter vai chegar lá o Redentor 1, a primeira coisa que eles vão ver é assim, Carlos Adão. Porque... E um vendedor de suflé. E um vendedor. Carlos Adão, ele é meio que onipresente, né, cara? Ele tá em todos os muros do Brasil, tem uma pichação do Carlos Adão. É, tá bom, então já temos aí música, já temos... quem poderia... Ah, já sei, outro aspecto aí que a gente pode chamar alguém. Quem seria o quê? Medicina. Quem seria o grande médico que representa o Brasil? Drauzio Varela. Grande médico. Eu tenho acesso. Você sabe quem é? Fácil? Falar em médico é lógico, é o Dr. Ray, né, velho? Dr. Ray? Dr. Ray, muito bom. Boa, muito bom. Boa, Luigi. Ai, ok, Marta, você vai aprender a ter acitura. É, Marta. A acitura com a gravidade de Marta vai encolher ainda mais. Que belo peito. O bom do Dr. Ray é que ele também pode ser... É um porta-voz para o mundo, né? Porque assim, nem todo brasileiro fala inglês. É bilíngue. Mas o Dr. Ray, ele é... Ele é bilíngue. Só que a equipe podia formar com o Drauzio Varela e o Dr. Ray. Drauzio Varela. Cara, não faz o menor sentido a gente chegar em Marte e pegar a febre amarela, todo mundo morrer. Febre amarela em Marte deve ser foda. Febre vermelha. Febre vermelha. A gente não pode arriscar se vai ter ou não febre amarela. E se tiver, não é uma plástica que vai resolver. Tem que ter o Drauzio Varela. Tem que ter um médico de verdade, é isso que você quer dizer. Ele sobreviveu à febre amarela. Ah. Ele sabe lidar com a febre amarela. Então, Drauzio Varela e Dr. Ray. Formam aí. Formando uma equipe médica. E essa é uma mistura muito bonita. A mistura do Brasil com o Egito. Que coisa maravilhosa. Qual que é outra área que a gente precisa levar? Sabe uma coisa que eu tenho certeza que assim que o brasileiro chegar em Marte vai acontecer? Futebol, samba. Não, eles vão começar a gourmetizar tudo. Gourmetizar? Só pra cobrar mais caro. Vai passar uma semana que o brasileiro tá em Marte, você vai olhar do lado, vai ter um cachorro quente gourmet. Vai ter ali um hambúrguer gourmet. Vai ter o suco gourmet, o café gourmet. O brasileiro vai dar um jeito de gourmetizar Marte. Não, o mais legal é que o foguete, o Redentor 1, já pousou e já vira um ponto turístico ao mesmo tempo. E sabe uma coisa importantíssima? Antes do Brasil... O Brasil vai chegar lá com o Redentor 1. Quando o Redentor 2 chegar, já vai ter o flanelinha cobrando estacionamento. Aí, mano, seguinte, é 50 pau a hora se não pagar. Quando o Redentor 2 chegar... Eu não garanto a segurança do veículo. Já vai estar o filho do Mr. Catra lá. Já vai ser o primeiro flanelinho de Marte. Primeiro flanelinho. O legal do brasileiro chegar em Marte, por exemplo, a gente estreou, já faz 10 anos que o filme tá no cinema, que é o Perdido em Marte. E aí tem lá o cara que ele fala, né, eu sou o primeiro botânico aqui em Marte, tá, tem toda essa coisa, um cientista. O brasileiro não ia ser o primeiro flanelinho, o primeiro vendedor de soufflé, o primeiro gourmet, o primeiro... primeiro mendigo, a primeira pomba, assim, é as contribuições do Brasil, entendeu? O primeiro corrupto, o primeiro caso de um ano depois do Redentor 1 pousar, já temos o primeiro caso de corrupção em Marte, aí vai ter que ter a Polícia Federal em Marte. Pô, tá legal pra caralho. Vai ser uma festa, cara. Pô, vai ser... Que planeta maravilhoso vai ser, Marte. Tédio. Sabe o que é mais legal? Pela primeira vez o Brasil vai colonizar alguma coisa. Porque uou, até então, isso é importantíssimo. Até então a gente só toma ordem. É, só é colonizado. Só é colonizado. Não aguento mais. É, o índio aí se fala. A gente podia levar um índio, inclusive. Podia. Puta, podia levar um índio. Levar um índio que é pra ele ter esse renascimento aí. Né? Esse momento. Ele ia poder chegar lá, ele ia poder pegar a terra vermelha, misturar com água salgada e transformar em tinta. E pintar a cara pra cara. Podia abrir uma loja da Adidas. Primeira loja da Adidas. A primeira loja da Acho que podia. Cara, acho que a gente já tem aí uma expedição. Já tem uma expedição interessante. Vamos retomar aqui a nossa conversa. Opa. Então vamos lá. O nosso foguete para na verdade, a NASA, na verdade, começa como Brasa. Brasa. Né? É, Brasa. O foguete da Brasa é o Redentor 1. Redentor 1. Né? Inspirado no Cristo Redentor. Não só inspirado no Cristo Redentor, mas como nós pegamos o Cristo Redentor e transformamos ele num foguete, né? Que já tem asa, já tá na posição e no local perfeito que é o Rio de Janeiro. Né? Para cheio de patrocinadores. Cheio de patrocinadores e também é impulsionado por extintor de incêndio. Essa parte é fenomenal. A melhor parte. Que foi... Porque não tem como dar errado, não tem como não pegar tem como fogo errado. No extintor de incêndio. Não, o extintor de incêndio não pega fogo, já viu isso? Pega fogo, nunca pega. Então não tem como dar errado. A grande ideia é o que que é? Pegar todos os extintores... É difícil falar isso. Pegar todos os extintores de incêndio que foram, não foram mais usados aí, né, na obrigatoriedade de carros. Foram desobrigados a serem usados nos carros. Pegar todos os extintores... Caralho, não consigo falar extintores. Pegar todos os extintores do Brasil e formar aí uma... um start para a nossa nave, motor, né? Motor de propulsão. Exato, e essa era a palavra perfeita aí. Perfeito. Para conseguir levar o nosso Redentor 1 para Marte e a nossa tripulação, que é, claro, falando em Redentor, nossa tripulação, obviamente, nosso capitão é o Didi Mocó, né? O grande brasileiro aí. Comandante Hamilton, copiloto. O comandante Hamilton, nosso copiloto. Também temos aí Luciano Huck e Angélica, que entendem muito, né, de aviação aí, tiveram um grande problema com o helicóptero. Inclusive. É, ele vai fazer um quadro no Lata Velha. Vai fazer um Lata Velha aí no Cristo Redentor. Quem mais nós temos na tripulação? Davi Luiz, grande capitão da seleção brasileira. Ele vai se sacrificar. Vai, ele sempre se sacrifica. Pra dar alegria pro povo. Ele sempre se sacrifica. O Davi Luiz, ele fica na cabeça do Cristo Redentor. O Didi fica na mão esquerda, acho que foi na mão esquerda que ele saiu. Sei lá. E na mão direita o comandante Hamilton. Puta, tá legal. Eu acho que a gente tem uma trindade de decolagem aí. Tá legal. Tá belíssimo. Tá legal. Levando ao mesmo tempo nessa tripulação o Mr. Catra, que vai fazer a colonização no planeta. Tem uma mulher com ele também, acho que ele vai se sentir uma melhor. Uma mulher? A Inês Brasil. Até pra ele não comer o Didi. A Inês Brasil, eu acho que pode ser. A Inês Brasil. Mas a Inês Brasil é mulher? Tem uma grande dúvida, né? Eu nunca sei. Mas eu acho que. Mas acho que ia ser sacanagem botar uma Inês Brasil na tripulação, velho. Coitado, ia ser uma puta sacanagem. Aguentando ela até chegar lá, vai ser foda. Entre marcianas e humanas, a gente tem Inês Brasil. Tem Inês Brasil, tá no meio termo. Só que deve ser foda aguentar a Inês Brasil durante todo esse tempo, porque sim, ela tá dentro do Cristo Redentor, ela já fica falando graças a Deus toda hora. Imagina ela dentro de um Cristo, velho. Podia levar a Daniela Scarelli. Daniela Scarelli. Porque ela já tem alguma experiência em reprodução na água salgada. Daniela... Boa. Chegou em Marte, ela já tá... Caralho, no natural. Muito bom. Perfeito, perfeito. Daniela Scarelli já tem uma experiência de reprodução na água salgada. Na água salgada, boa. Adão é o Mr. Catra e Eva e é a Daniela Scarelli. Caralho, perfeito, achei genial. O que mais? Eu esqueci de alguém aí? Bruno De Luca. Que ele vai desbravar Marte e contar a sua experiência através de um videolog. Fazendo um decolar. Ele vai chegar lá e encontrar a Curiosity, que é aquela sonda em Marte que tem uma câmera, e vai fazer um daily vlog ali na Curiosity. Vai, com certeza absoluta. E aí é o Dr. Ray e o Dr. Drauzio Varela iriam ali acompanhar a nossa expedição, né? Pra levar um pouco de medicina para o planeta vermelho. E também cultura para o povo, que é isso que o Brasil precisa. Sim. Cultura. Isso, exatamente. E aí está MC Melody. Ela... A gente tem que levar o MC Pedrinho também. Ah, não sei. Por quê? Pra ficar ou medinho MC do MC Brinquedo. Melody. Não, tá já, tá bom, já tá MC bom Melody, de tripulação. Já tá bom. MC Melody já é o suficiente porque ela consegue se comunicar com alienígenas. Ah, é verdade, porque a única explicação pra ela fazer esses falsetes seria isso. É verdade. Acho que estamos bem de Brasa. Tá ótimo. Estamos bem de Brasa. Muito bem representados. Vamos só criar agora, pra finalizar, um slogan. Porque a Brasa tinha que ter um slogan que, né, comovesse todos os brasileiros. Alguma coisa que, não sei, levasse o Brasil às alturas. O que poderia ser um slogan da Brasa? cara. Esse fogo da brasa, cara. Bom, a gente já tá fazendo a missão do Céu Tempão. No Céu Tempão, verdade. Céu Tempão, que eu não... Então a gente tem que lembrar disso. Porque assim, a Dilma, ela faria alguma coisa do tipo, a pátria educadora... É, qualquer outro pátria slogan lá. Exploradora. Né? Pátria colonizadora. Pátria exploradora é bom. Tem o índio também, esqueci do índio. Vai o índio também. Qual que poderia... Pátria exploradora é bom. Pátria exploradora é muito bom. Porque tem vários significados e todo mundo ia ficar feliz. É o que a gente vai fazer lá, a gente vai explorar mesmo. Brasa, a pátria... Exploradora. Exploradora. Acho que tá ótimo. Eu gostei. Gostou? Temos um foguete? Temos. Espero de coração... Que o Didi Mocó esteja escutando esse podcast. Só um pouquinho. Ah. Quanto que a gente vai ter os primeiros feriados nacionais em Marte? Boa pergunta. Boa pergunta. O primeiro carnaval em Marte. O primeiro carnaval em Marte vai ser na hora que chegar. Chegou, já começa o carnaval, cara. Essa é a primeira coisa, a coisa mais importante é isso. Gente. Não, é a rota de fugas de todos os todo mundo que entrar aí com... Ah, puta, tá sendo investigado na CPI do Petrobras. Leva pra Marte que é pra garantir. Leva pra Marte. O Maluf tá sendo procurado pela Interpol. Pela Interpol? Terra. Não, você leva. Marte ele tá de boa. Marte já começa a fazer umas. Perfeito, então nossa brasa está construída e eu espero de coração que algum ouvinte do Não Ovo crie não só um logotipo para a brasa, mas também o nosso foguete. Uma foto. Eu quero ver o Redentor 1 decolando. Será que algum... Até agora todas as missões dadas aqui foram cumpridas, hein? Sim. Será que algum leitor do Não Ovo vai conseguir fazer um foguete no Photoshop? Os caras são feras. Os caras são bons, né? Eu vou aguardar, então. Não só o foguete no Photoshop, como um vídeo dele decolando. Aí é nossa! Aí você também quer lançar o desafio. Um GIF animado, ia ser bonito, hein? Então está lançado o desafio aí para todos os ouvintes do Não Ovo. E quem quiser acompanhar e ver se realmente alguém conseguiu fazer, acompanha as nossas redes sociais aí no @NãoOvo, ou então no Facebook/NãoOvo, que a gente vai twittar a sua foto mandando o Cristo Redentor voando, que eu quero muito ver isso. Demais. Brasa! Como é que é? Pátria Exploradora. A Pátria Exploradora! Entenda como quiser a parte exploradora. Brasil, Zil, Zil! Contar essa história de uma criança.